Fabiano Rodrigues. Quero saber se você vai voltar pra mim. Prometo não fazer você sofrer. Te amo e não quero te perder. Meu corpo sente a falta de você. Não sei por que você fugiu de mim. Estou desesperado. Vê se volta. Eu juro que vou te fazer feliz. Vem recomeçar aqui comigo. Tudo de novo. Tudo de novo. Amor, eu juro. Amor, eu juro. Quero saber se você vai voltar pra mim. Prometo não fazer você sofrer. Plantar um pouco desse amor no seu jardim, pra nunca mais você me esquecer. quero te perder. Meu corpo sente a falta de você.